do samba do gueto, ele de arte popular e preto do gueto. É o rap, o samba do gueto, ele de arte popular e preto do gueto. Porque o samba também é mano dos mano, da periferia, quem tá no samba tem fé, o samba tem alegria. Eu convidei um bom malandro pra confirmar que o rap, o samba é uma arte popular. Arte da favela, do morro, arte da comunidade, do bom malandro que sabe o que é viver de verdade. Quem é do samba e é do rap pode chegar com ND e arte popular. Quem é do samba e do rap é coisa da gente, é tão brasileiro, é linha de frente, é quem luta e quem quer conquista. O povo vive na agonia, mas o samba faz a gente sorrir e sentir que é capaz de um mundo melhor pra gente conquistar. Mas os problemas, malandro, a gente dobra no meio, segura, malandro, e a vida melhora e a gente vai cantando com ND e arte popular. O rap e o samba representa a sabedoria de quem é do gueto, de quem é periferia. Quem é do samba, quem é do rap, é coisa nossa, é coisa black. Chama no pandeiro, bate na palma da mão, que essa fusão é pura evolução. O rap e o samba vai firmar ND, preto do gueto e arte popular. É o rap, o samba do gueto, ND, arte popular e preto do gueto. É o rap, o samba do gueto, ND, arte popular e preto do gueto. Nosso bang é louco, tem swing, é papo reto. Comunidade, rap, samba, tá tudo certo. Não vem moleza não, senão o bicho pega. A vida é uma guerra, mas a gente não se entrega. Eu sou do gueto, eu sou preto e canto rap. Se você não tá ligado, então pergunte a quem conhece. Eu sou amante verdadeiro da periferia. Gosto de festa, sou de paz e de alegria. Eu sou da classe, povo bom, trabalhador. Gosto de rap e de samba e de falar de amor. Se quer curtir, cola com nós e fica pampa. É nesse hit que a favela toma conta. É o rap, o samba do gueto, ND, arte popular e preto do gueto. É o rap, o samba do gueto, ND, arte popular e preto do gueto. Quem é do samba e do rap é coisa da gente, é dom brasileiro, é linha de frente, é quem luta e quem quer conquistar. Pode crer. O povo vive na agonia, mas o samba faz a gente sorrir e sentir que é capaz de um mundo melhor pra gente conquistar. É, mas os problemas, malandro, a gente dobra no meio, segura, malandro, e a vida melhora e a gente vai cantando com ND e arte popular. Do gueto agradece a toda a família arte popular. É isso aí, pode crer. É o rap, o samba do gueto, ND, arte popular e preto do gueto. É o rap, o samba do gueto.